3, posição 01 do pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, posição 01 da 3662. Confirma o nono 68? Afirmativo, cheque o trem. Tá embaixo da casa. Sente gol 968, livre pouso, pista 90, vento de 120 graus com 0 nota baixa. Estamos autorizando o 968. Livre LS, chama estabilizar. Livre LS, é posto estabilizado, tá 3858. A possibilidade de uma Simbra, tá 3858? E Duna 3858. Duna 3858. No solo 37, leve pista pela direita, chame solo em 1, 2, 1, 9. Ele vai chamar um 2, 1, 9, no 1, 9. Lono 1, 68, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, no 1, 9. Estabilizado, TAM 3858. 3858, complete aproximação, chama a torre 1895. 1895, TAM 3858. Chame 6310, CVLS, desce para 2000, chame estabilizado no localizador. Autorizado ILS da 1-0, descendo para 2000 pés, na localizador, 6310. Torre Salvador, muito boa noite. Está 3858, uma milha de Simbra, trem baixado da lado. Está 3858, tráfego avistado, altímetro 1011. Livre pouso, pistola 0, vento de 1030 graus com 09 nós. Afirmativo no 01 ajuste, está livre pouso no 0, está 3858. TAM 3858, no solo, as 44, livre pista pela direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. Livre pista pela direita, e chama solo, 2, 1, 1, TAM 3858. Homeópa, Golfo Tapá, identificação desse para 2 mil pés, voltímetro em Salvador, 1-0-1-2, chegada à área. Altímetro em Salvador agora 1012. 7012, está interceptando o localizador da 10, visão com o campo 6310. 7310, completa a aproximação, chama a torre em 18612. Corrigindo, 1895. Para completar, chama a torre 295, 6310. Salvador, boa noite, cenário 63, 1-0, a 4 milhas do externo. Xoré 63 no 0, quantidade de aproximação, reporte marcador externo 3 pontos, baixado travado. Altimetro no 0, no 2. P12 é para o externo, 63 no 0. Xené 63 no 0, livre pulso, pista no 0, beta de 3 0 graus com 0 9 nós. Pesado pouso 9 no 0, Xené 63 no 0. Xené 13 no 0, no solo 49, livre pista para a direita, chame torre em 1, no 2, 1, no final, base. Direita, chamação 2, 1, base, Xené 3, no 0. Boa noite, Xené 63, 1-0. Boa noite, Xené 63, 1-0, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Realizado Alfa Juliette para o 06, 63, 1-0. boa noite, voo 1763, para a autorização, seguinte informação aeroporto. 1763, aguarde cópia. Guarda. Fono 763, copia. Na próxima. Fono 763, Guarulhos, aprovado nível 360. Decolada pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto bridge. Intercepta o Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu. Após conforme a rota do plano, transponder 51 no meio. Controle Salvador 119.35. Autorizado 360, decola da 1-0, da El, Leda Bridge, a 3 do Lu, 1-6. Transponder 5-1, 1-6, controle 1935, voo 1763. Voo 1763, após Bravo Hotel Zulu, conforme a rota do plano. Após Bravo Hotel Zulu, rota do plano, 1763. Voo 763, cotejamento correto, informação em curso e uniforme, ajuste agora no 012, aguarde, chame pronto, ok? 1012, obrigado. 096, Concord Identification, San Martin Level 050, we are cleared on Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, direct top intersection, 1096. Golfo Papá, fui, Alê. Aproximação LS, Alfa Golfo Papá e chame a torre, Salvador, em 1-8 decimal 6, corrigindo, 1-8 decimal 9. 1895, vai chamar, obrigado, boa tarde. Torre, boa noite, o Papá Romeu Alfa Golfo Papá, na final, fui, Alê, trem baixado travado. Papa Romeu Alfa Golf Romeu, tráfego avistado, altímetro 1-0-1-2, livre pouso, pistão 1-0, vento de 1-50 graus com 0 menos. Ok, o livre pouso para o Alfa Golf Papa. Anteciparam aqui após o pouso, vai para o hangar da Aeristar. Pode para cancelamento das regras. Ok, tá no ILA. O Alfa Golf Papá vai passar no externo no momento. Alfa Golf Papá confirma, pouso na 1-0 ou na 1-7? Ok, no momento na 1-0. Afirmativo, Alfa Golf Papá. Livre pouso, pista 1-0, vento de 1-40 graus com 0 menos. Livre pouso na 1-0 para o Alfa Golf Papá. 3, clear 2,000 feet, trimmer 71012, clear final successful approach, runway 10, calm inception, localize the course. We are down 2,000 feet, unit 1012, we are clear to the ILS, I report established, 010 Medford. Alfa Golfo Papá, frequência 1219. Boa noite, Alfa Golfo Papá, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Bono 763, prossiga. Está confirmando a rota da El Dede Brito, Campos Zulu também, até Brava Del Zulu, ok? Afirma, após DCT Trive, DCT Poços. Sim, após Brava Del Zulu Trive e Poços, Bono 763, obrigado. Afirma. Alfa Golfo Papá autorizado, ingresso no pátio 1 no Lima, Mike, Quebec. Quebec, reporte para o cruzamento. Boa noite, gol 973, autorização para o Galeão. gente da informação, Victor, na ponte 02. Gente, gol 973, Galeão 360, aprovado, decolada pista 10, perfeito saída da El, curva direita, Leda, após direto bridge, interceptando peso 10 até SMAP, após conforme a rota do plano. Transponder 5127, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado nível 360 para o Rio de Janeiro, Galeão, e a rota do plano, a saída da El, Leda bridge, decolando a cabeceira 10. Faz bridge, intercepta peso Lua, 190, SMAP 5127 é sono, 1935, controle, gol 1973. Gol 1973, cotejamento correto, informação em curso, Victor, ajuste, chama 012, chame pronto. 1096, complete your approach, call out 1-18-95. 1-18-95, great. Trip 5218, Skunk identification. You're clear on my arrival. Fly ahead, my intersection. Send to flight level 050. 096, continue approach. Report outer marker, lane gear down and locked. I report checking outer marker, go 1096. Roger, go 1096 here to land runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Alfa Golf Papá para o cruzamento, chame a torre no 1895. Golfo Papá, está autorizado o cruzamento da pista na 7. Sara 6310, copia. Copa, 6310. O Sara 6310, Recife aprovado nível 350, via para o ISC 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5132, controle Salvador 119, decimal 35. 3350 para Recife, é para o ISC 58. Decola a pista 10, curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle 1935, transponder 5132, Oxanera 6310. Oxanera 6310, cotejamento correto, chame pronto. Vamos lá. Pigeon, that's 14, right to 12 on this morning. 219, have a good day. Good evening, go 1096, taxi by Alpha Juliet 2705. Alpha Juliet 2705, go 1096. Tentando dirigir à esquerda, aproveitar mais uns cúmulos da nossa frente aqui, pela próxima também que se cuida. A matéria proa 050, seu corrigão, 070, perdão. Autorizado, de via esquerda, 2224. Obrigado. Seria Log, Campesolo da Zero, Smart, Away, Maricá. Campesolo 44, Nilza e Guarulhos. Checar com 136, a princípio eu tenho essa roda que foi autorizada. Pesolo no meio, Belo Horizonte, trilha após posse. Só um minuto para cheque. Ok, é o pessoal da empresa que entra em contato. Obrigado. O pessoal da empresa confirmando já fez a CHG? É, estou só confirmando que ela já chegou para vocês. Se ainda não chegou, vamos aguardar um pouco. Obrigado. Livre a prova de Tuna, pro 2224, os autorizados para a fatura da presente, ó. Pesado Tuna, desça para 2000, Ajuste 612 e plano localizador livre ali. Tente 2000, plano reportar no localizador, 2024, obrigado. Zagol, posição 2 para o push e acionamento. Livre, gol no 973, chame táxi. Verificando com 7, só um minuto, agora no 763. Boa. Salvador, voo 973, está pronto para o táxi. São 83 pessoas a bordo. Autonomia de 4 horas, alternando cabinas. Entendi, Alfa, ponto 72, 118.95, altímetro no 0 no 2, tem uma boa noite, voo 1 no 973. Ok, direito aí de A, fonte cara 295, o 973, boa noite, bom trabalho. Produz, cena 6310, cena 612, para o puxamento de treinamento. Tá livre, chame táxi, 6310, 29. Vai parar. LS X-ray approach, report steps localized. 2000, clear LS, tell her, fine. boa noite, Gol. 1973, próximo ao ponto de espera. Tô sendo Gol, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera. Você pode confirmar se é parte da torre Salvador, por favor? FM. Pode confirmar se é parte da torre Salvador, por favor? 1895. Localizer Vietnam inside 3518. 3518, complete LS approach, contact power on 1-8-95. 1-8-95, follow. Salvador Tower, good evening, 3518. 5218, continue approach, listen by 1-8-95. Sunny Mike. Fortaleza 370, só um minuto, cópia. 3 a linha e prepara para decolagem, 5 autorizado. E ali mantém o nosso estúdio. Pedro, solo aos 27, direito, 1-2-1 nesse momento. Pelo saco do Xenem 310, com 132 a bordo, 13-20 até no Natal. O POP 153, confirmando, Xenem? 132. E 138, táxi de parte, Wind Alpha, ponto de espera, torre 118-95, altímetro no 0-2, bom voo, boa noite, 63 no 0. Parte da 1-2-9-5, obrigado, boa noite. Todos os quatro, táxi de Alpha, pois Juliette, parte 3, fica atento ao balizador, parte 3. Equipe pouso autorizado, pistola 0, 150 graus, 08. One, 5 degrees, 08. Olha. Acelerador dos 4, após o apoio da Avianca liberar, pode prosseguir via Juliette, ingresso pátio 3, ok? 1 9 C3 ao 29, 119, sinal 35, tem um bom. Velar transversal, boa. Zero, número 2 pra cópia, prepare a Momo, transição Frutti. Momo Frutti, obrigado, na escuta. 73, boa noite, sube, mantenha 360, saída da El. 36 na da El, possibilidade 400. Vou coordenar com a Recife, agora distante. Muito obrigado. 3 após o mesmo em coordenação, livre táxi via pátio 3 e reporte para cruzar o pátio principal. Bruno 763, na escuta do solo. Salvador, boa noite, Estrela 63, Sino 0, passando por espera de ser o tráfego final. Estimativa, ali mantém após o tráfego do 6310. Ali mantém 6310. Na escuta, 763. 7, permanece nível 360, autorizado para Guarulhos, a rota agora é o Pesulo 10, SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após direto Awake, Alfa, Whisky Alfa, Kilo Eco, Awake, após direto Mike India Alfa, e após intercepto Pesulo 44, após conforme, cola da 10 com curva direita na subida da El, após LED, após direto Bridge, acionando 5196, controle 119, decimal 35. 218, on ground 31, right 1 to 1, this morning. Awake, Maricá, Pesulo 44 e a rota do plano, transponder permanente 5196, controle 193. Na primeira aerovia, Pesulo 10, até SMAP, ok, após conforme. E a primeira aerovia, Pesulo 10, até SMAP, o 1763. 40 portão 4, está pronto, pushback. Vai passar a ponte. Autorizado a decolar 6310, 150 graus, 6290. Autorizado decolar 6310. 358, cópia? 358, Fortaleza, 370 autorizado, aerovia Pesulo 19 até Bangu, após Bangu direto a Buco, após conforme rota, cola 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Frutti. Aciona 5135, controle 119, decimal 35. Autorizado, Fortaleza nível 370, via Pesulo 119, Bangu, direto a Boco, decolando 10 com curva à esquerda, Momo, transição Frutti, transponder 5135, controle em 119, decimal 35, tá? 3858. Vai, tá 358, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Ingresso à esquerda, parte principal, cruza ao mesmo, circulando os gay. Reporte na Taxi Lima para prosseguir o táxi, Oscar Zulu Alfa. 591, boa noite, chegada bom, fidência mantém a 4 mil pés, ajuste 612. Ativo, livre. Só um instante. Papá Romeu Alfa, Fox, qual a velocidade que está mantendo? Chinelo é 310, 331935, Romeu Alfa. 035, obrigado, boa noite, 310. C3, empate 3, fica atento ao balizador. C35218, livre ingresso, empate 3, fica atento ao balizador. 350, sai da PUCA. 350, PUCA, Rodrigo Vajama, tá presente, Aracaju? Autorizado Vajama, inicialmente. Vajama, obrigado. É Bangu, após direto a Buco, após conforme, cola da 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Frutti, aciona 5142, o controle 119, decimal 35. Fortaleza 370, a Pesulo 19 Bangu, direto a Buco, mais rota. Isso no zero, curva esquerda, Momo Frutti, 5142, 119, 35. 1096, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. Para o pushback, acionamento, gol na 763, posição 1. Para o número 2 no setor, mais um minuto para iniciar o gol no 763. Alice na Quebec para ingresso na 1735 para prosseguir após a parte 4, Oscar Zulu Alfa, reporte na Quebec. Confirme para 1763. Número 2 no setor, então repouso da TAM, retaguarda, já finalizando pushback, aguarde o início do táxi do mesmo, vou liberar a retaguarda. Você está aguardando então a autorização na 763.